MC2Lê, MC Leve, DJ Caveirinha, tá? Daquele jeito, daquele jeito, daquele jeito, daquele jeito. MC2Lê, MC Leve, DJ Caveirinha, já formou a putaria. Pois já fumou a putaria. Trouxe skunk pra fumar, um pra relaxar. Na beira do mar, na beira do mar. Trouxe skunk pra fumar, uísque pra tomar. Na beira do mar, na beira do mar. Sentida Ubatuba, em plena sexta-feira. Fumando um baseado, descemos de naveira. Chegamos na baixada, o quiosque é tudo nosso. Fizemos o pedido, uísque 5 copos. As minas de biquíni, uma mais linda que a outra. Posada aqui na banca, só faltou tirar a roupa. Encosta aqui com nós e pode ficar à vontade, é tudo nosso. Se quiser completar, pode completar seu copo. Tem gelo de maracujá, também gelo de coco. Hoje nós vai tumultuar, nós vai ficar louco. Quer um pra relaxar, um pra carburar. Na beira do mar, na beira do mar. Skunk pra fumar, um pra relaxar. Na beira do mar, na beira do mar. Skunk pra fumar, um pra relaxar. Na beira do mar, na beira do mar. É o Caveirinha. Explodiu. Pum, pum, pum, pum, pum. Um skunk pra fumar, um pra relaxar. Whisky pra tomar, na beira do mar, na beira do mar. Um pra relaxar, um pra caburar. Whisky pra tomar, na beira do mar, na beira do mar. Um copão de 700, pra aliviar o bafo, a bala de meta. As piranha não aguenta, quando ela vê o Caveirinha no colo, ela senta, experimenta. Pode ir pra é todo nosso, se quiser completar, pode completar seu copo. Gelo de maracujá, gelo de coco. Hoje eu vou tumultuar, hoje eu vou ficar louco, espero pouco. Um pra relaxar, um pra caburar, whisky pra tomar, na beira do mar, na beira do mar. Um pra relaxar, um pra caburar, whisky pra tomar, na beira do mar, na beira do mar. Um pra relaxar, um pra caburar, whisky pra tomar, na beira do mar, na beira do mar. Um pra relaxar, um pra caburar, whisky pra tomar.